vederti volare sui nevai come prima. Tu, così lontano, seppure ormai così vicino. Este menino morava numa cidadezinha da Itália e o que mais ele amava era jogar futebol. Ao lado de sua casa havia um pequeno campo e quando ele chegava da aula, logo após o almoço, reunia-se com seus amiguinhos para jogar bola. Ele sempre dizia que seu grande sonho era, quando crescer, ser um craque que o mundo inteiro iria conhecer e aplaudir. Aos 16 anos de idade, jogando com seus amigos, numa fatídica tarde, uma bola bate tão forte em seu rosto e o menino acaba ficando completamente cego. Imaginem um menino adolescente, cheio de sonhos na vida, ver seu castelo ruir aos seus pés. Falta-lhe o chão. Porém, o que esse menino faz nos dá uma lição de vida, nos mostra como vencer as adversidades com o pensamento do bem. Este menino é um instrumento dos céus para nos lavar a alma. Seu nome? Andrea Bocelli, o autor desta linda canção e de tantas outras que encantam o coração das pessoas e ajuda a transformar tantos corações, levando vida, levando emoção. Realmente, Andrea Bocelli não pôde ser um jogador de futebol, mas transformou-se neste músico maravilhoso, conhecido em todo o mundo, e com seu exemplo e com seu talento, transforma corações de pedra em vidas de luz. Que o seu exemplo seja forte no coração de todos vocês. Pensem nisso e recebam um forte abraço.